Espero por você, como espera a flor, o orvalho da manhã. O amor vem de você, como vem o sol, o dia clarear. Eu vivo sempre assim, esperando bem, do amor que só você, meu amor, pode dar. Espero por você, me prendi na luz, ternura desse olhar. Por que tanto amor? O amor se desfaz e traz para mim tristeza demais. Espero por você, quero só você e tudo será bom. Se um dia o nosso amor for uma canção cantada em mesmo tom, tchum, dom, tchum, dom. Que tanto amor, o amor se desfaz e traz para mim tristeza demais. Espero por você, quero só você e tudo será bom. Se um dia o nosso amor for uma canção cantada em mesmo tom, tim, dom, tim, dom, tim, dom.